pensar que ela me tinha na mão. Vai ter história pra contar o que vai acontecer. Não sei como a conquistar, se é convido pra dançar, se é convido pra beber. Vai ter história pra contar, pois vai. Estou no clima de paixão. Não sei como a convidar, tenho medo de falar. Vou cantar-lhe esta canção. Ai, uê, delele, estou aqui, vem pra mim. Com elle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle émission du Téléphone Sonne. J'espère que vous allez bien. Peut-être vous êtes déjà en vacances, peut-être vous ne l'êtes pas, peut-être vous nous écoutez de vacances, peut-être vous nous écoutez de chez vous, enfin peu importe. En tout cas, 02 38 43 48 00. Vous pouvez composer ce numéro-là de n'importe où et choisir vos musiques préférées, faire quelques dédicaces. Voilà. On va passer une petite matinée plutôt calme, plutôt avec des nouveautés, avec ce que vous choisirez. Voilà, on écoute une ancienne chanson d'Oujnay Manouche, qui est déjà terminée. Eh bien, on va continuer avec Adriana Lua. Minha vida não faz sentido. Coisa que...

Boa noite. Noites de calor, pedaços do teu chão, são como eu, que quando cantam, cantam amor. Em cada esquina uma festa boa, é vinho tinto, é mata boa. Os rios correm sempre a bailar, há sempre festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá, ó minha terra amada. Gentes, os teus sabores, festa na rua e o povo a cantar. Minha Madeira e meus Açores, um brinde em cada copo de vinho, terra tão quente do Algarve amigo. Povo verde que vai no ar, há sempre festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá, ó minha terra amada. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá, ó minha terra amada, há festa em qualquer lugar. Há festa em qualquer lugar. Há festa em qualquer lugar. Festa boa, é vinho tinto, é uma noite boa. Os rios correm sempre a bailar, há sempre festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá, ó minha terra amada, há festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá, ó minha terra amada, há festa em qualquer lugar. Há festa em qualquer lugar. Agora vocês todos vão lá. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá, ó minha terra amada, festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá, ó minha terra amada, festa em qualquer lugar. A festa em qualquer lugar. A festa em qualquer lugar. À Festa em Qualquer Lugar, le groupe DNA, qui était parmi nous, donc c'est une version en vivo, ils étaient parmi nous au mois de juin dernier pour la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, vous faire découvrir une version live que vous avez pu aussi partager ce moment-là en live le 22 juin, je crois que c'était ça, 21 et 22 juin dernier, au Parc de Lirol. Eh oui, ça fait déjà un mois. On va continuer en musique, on va continuer avec un groupe que je viens de découvrir qui s'appelle MK Music avec une chanson qui s'intitule Fecht an All Day. Trabalhinho não me falta. Fim de semana vou para a farra com a malta.

el perico en blanco. Sí, sí, el tu sí rosita. No te confundas. No, no, mejor evita. Ey, un chat de cañita en casa de Toñita. Ey, PR se siente cerquita. Sí, sí, sí. En el campeonato nadie me lo quita. De ese nuevo, no me guande, de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Como va Bonnie, va a ser el del pop. No, con los Yankees los más de Juan Soto. A correr que otra vez lo sacamos al estadio. To the immigrants in America. I'm in the United States. I know America is the whole continent. I want to say that this country is nothing without the immigrants. This country is nothing without Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, Colombians, Venezuelans, Cubans, Wins, Honduras. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Jim Oliver. Y aunque hago como si nada. Llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, si te es distinto. Me duele ver cómo me dejas visto. Yo que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me dicen, ¡eh! Hey. Quiere que yo se la aplique, que pa' casa la trafique. Juga pastilla molía. Yo no pierdo tiempo, yo la cambio como Rosalía. La que me mira los ojos por 5 segundos, ya yo sé que es mía. ¿Dónde están las malas? Que son bienvenidas. Tipo está perdido. Dime si tu lía, tu amiguito, el corillo está bien rica. Pero ese culo tuyo, wow, sobresalía. Salimos de la disco y estaba de día. Obviamente salí con lo que quería. Ey, que viva la putería. Dale pa' atrás, pa' atrás, tan, tan chulería. Ey, dime si te va. Voy cazando y muero perreando. Que bailen todas las gatas, no fuimos al garete. Estás escuchando el que más le mete. No le mames, se te da el grillete. Ponte en cuatro que te voy a dar fuerte. Ponte en cuatro que te voy a dar fuerte.

deixam-se avisar e fica sem saber o que fazer agora que te conheci. E eu soube que eras tu. ¡Gracias! beijar. O poder de ser eu a ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar. Vai abrir a porta, acho que é paixão. Sente a batida do meu coração. Vai abrir a porta, vai ser bem melhor. Tu vais conhecer o verdadeiro amor. Para me beijar, vou ter que ser eu a ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar. Contigo y me quedo contigo. Solo tú me besas. penso pra ti. De Radio Arc-en-Ciel. J'espère que vous passez un agréable moment. Musique, restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. On va continuer la programmation avec Nicolas qui va pas tarder à arriver. Et moi, je vous dis déjà tout de suite un bon dimanche. Profitez bien. Bonnes vacances si vous partez en vacances cette semaine. Si vous arrivez et que vous reprenez, eh bien bon courage pour la reprise. Et puis, dimanche prochain pour de nouvelles aventures. On continue en musique. On va écouter normalement Anna Malio, Sintomo Sexy. Gosto de ver

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. I ain't got no home, no place to roam. I ain't got no home, no place to roam. I'm a lonely boy, I ain't got a home. Well, I've got a voice, and I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a boy. I'm a lonely boy, I ain't got a home. Ooh, ooh. Donc, il est midi 34, voilà, minutes, nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec, bien sûr, l'émission de l'accordéon. Meilleur vent pendant une heure avec l'émission non-stop, voilà, et puis merci à Jérôme avec l'émission entre midi, donc jusqu'à midi 30, de 10h jusqu'à midi 30, et que vous voulez le retrouver, bien sûr, la semaine prochaine. Voilà donc, la même chose de passer un bon dimanche, tout simplement. Et voici bien la musique non-stop jusqu'à 13h30. Et puis juste après, on se retrouve avec l'émission L'Accordéon.